beat pesado, filhote, mas só tem que pegar suas músicas e registrar certinho, só isso. Manda o documento aqui. Já era, só isso, cê tá estourado, você que é o carro-chefe. Esquece, os outros vem atrás na volta respirando. Cê tá estourado. Salve! Esse é o beat do DJ Glenn. Pacto do assim, os inimigos tem. Tá na mira da minha Robocop, com ela é headshot, só sequência de role com os marloca. No giro dos artistas, de snipe na pista, partimos pra Ibiza e trocamos pente da Glock. Tá na mira da minha Robocop, com ela é headshot, só sequência de role com marloca. No giro dos artistas, de snipe na pista, partimos pra Ibiza e trocamos pente da Glock. Aqui é sem problema de nove, mandei sem pena, Magal. E o GP comigo tava nascendo, Cadu. Fez o dilema da praia, puxou o tema. Negrete pegou pesado, nasce vem contra o sistema. Um salve pra todas as comunidades. Salve! Um forte e sincero da minha parte. É o da praia na visão. Se não fosse nós pra puxar o fundamento, falar do sofrimento, da lágrima dos palhaços. Vai demorar um tempo, mas com o consentimento, com a tropa avançando, vai ser só bala de aço. Hoje eu desfilo na Meca, brindadão com a humildade. Antes vivia com pressa, mas era por necessidade. Na minha mesa era só peça, e agora é só felicidade. A família tá sempre em festa, e nós tamo sempre na simplicidade, na humildade. Foi sequência de role em cima da pilantragem de mercado, toda blindada. Eu tô no jet na cidade, hoje nós acelera forte. Ela senta na maldade, tá no giro com os artistas, elas amam a celebridade. Tá na mira da minha Robocop, com ela é headshot, só sequência de role com maloca. No giro dos artistas, de snipe na pista, partimos pra Ibiza e trocamos pente da no giro de artista, sem álcool, sem brisa. Consciente na pista, sentido a zona norte. Que lindo dia, paz, saúde, harmonia. E a benção pra vozinha, joguei na cinta enorme. E na maldade nós da fuga, inveja se apruma. Deus quebre a macumba de quem quer ver nosso fim. Nós que vive na rua, amante da madruga. Preciso de oração, pastor, ore por mim. Soldado da favela, meu armamento é minha mente. Meu coração cheio de sequela, nós é forte, chapa quente. Nós já resistiu a cada coisa. Confesso que nossa a vida é louca, provisão, perigo. É isso, é isso, é isso. Bruninho, a marginal em cima da diaba. Com uma pra baixo, assombrando pela quebrada. E no perdido eu toco a caminhada. Dou uma reduzida e pego o canto de lambada. Se eu chamar eu no grau, você segura. Sabe que os moleques da fuga na viatura. Sabe que a cintura do pai tá ignorante. No giro dos artistas, tô com os monstros no rasante. Especulante, a vida é uma roda gigante. Interessante, nas entes tem o diamante. Sou traficante, traficante de ideias. E se o tiro de role cantar, pode ter certeza que nós vai cobrar aquele safado que pagou de errado. Perante a banca, não cola com os aliados. Vou deixar um salve nos irmãos que tá privado. É, tá o Magal, o Bruninho e o Wig. E o Kev tá com febre de ver nós mandar pesado. Caralho, caralho, caralho. Tocando nos quatro cantos do estado. Da revivada só toca essa e elas pedem mais. Extra 50 virais do mundo tocando no Spotify. Tá na mira da minha Robocop, com ela é headshot, só sequência de role com os marloca. No giro dos artistas, de snipe na pista, partimos pra Ibiza e trocamos pente da Glock. Tá na mira da minha Robocop, com ela é headshot, só sequência de role com marloca. No giro dos artistas, de snipe na pista, partimos pra Ibiza e trocamos pente da Glock. De 1.200, bandida não aguenta, passei em câmera lenta, uns falou que era miragem. Nós é vida lenta, sacuda ponto 40, safadote já se peida quando vê nós de passagem. Recalcado, passa mal, vai tomar de parafal. É só role, ponte, tchau, se tenta com nosso bonde. Fumando do natural, de meca na marginal. Só fruto do autoral, hoje cê tá com homem. Giro com os artistas, solta a celebridade. Só faltou madruga pra ficar mais de verdade. Peço cair de cima nos motivos. Vai ter coragem, eterna intensamente, porra, vai deixar saudade. Viro que os artistas soltam celebridade. Só faltou madruga pra ficar mais de verdade. Peço cair de cima, nos motiva a ter coragem. Eterna intensamente, porra, vai deixar saudade. Tô firme e forte, só pedigree, virando shot. Moderação, joga os pacotes. E as ordinárias tá preparando um bote. E essa é pra tocar em outro mundo, como Nico's vagabundo. Que os letristas da favela que chega parando tu neguinho da F800, a Volvo ponto 40, vindo da zoa sangrenta. No teu som nós faz barulho, porque nós é conhecedor de várias caminhadas. Pra chegar na onde cheguei não foi qualquer parada. Bate de frente com o sistema anti-opressão. Dignidade nunca vi a venda no balcão. Que respeito de nós chegou. Pique Nate Dogg e uma voz potente. Mágico dos flows de pinhão na sua mente. Tô no giro dos artistas versus conscientes. Tô no giro dos artistas versus conscientes. Tô no giro dos artistas versus conscientes. Tô no giro dos artistas. Rapoa sem loucura, o carro-chefe tá passando na sua rua. Esquece, filho, cê tá estourado, manda o doc, marchas pura. Que a vida é louca e doida, igual era o Madruga. Igual era o Madruga. Ai, qualquer fita, eu tô de boa, carburana pura. E aquelas que falou pra porra, hoje tá pela rua. Mas sem esquecer que o que cê vê, cê não entende, só julga. E sem querer se oferecer, que proceder não muda. E eu tô de giro, tô de role, tô deixando os bicos em choque. Com o peso da Glock, com a mira no pote. Sem tentar eu forte, mas sem querer desmerecer, porque isso aí não pode. Cê não aprendeu, retroceder é pra frente. Agora pode pana, vai chegar tumultuar. Tiro de role, vai rolar de giro, eu vou cortar. E os malota vai confirmar que é nós que tá. E os malota vai confirmar que é nós tá. Agora pode pana, vai tumultuar. Tiro de gole, vai rolar de giro, eu vou cortar. E os malota vai confirmar que é nós tá. E os malota vai confirmar que é nós tá. Só sequência de role point na cara da pilantragem. De vila chumbo blindado, eu vou de jet na coab. Passa na rua da sorte, pega o verde de verdade. Estica bombado, massa, brisa forte na cannabis. Louco de lanche, com as putelas tão dançando pelada. Hoje a mansão é privada, festa do Bruninho da praia. Falou que gosta do crime, que se amarra nos favela. Vou te levar no glicério, tira foto com a minha peça. Eu tô no giro dos artistas, outro pique marajá. Kevin deu salve não, não deu tempo do tubo entrar. Não traz é por vir. Traz Dom Perrier, GL enjoei. Tive que vender, forte abraço, vem. Ó o tubarão aê, desacredita sim. Só não paga pra ver, só sequência de role. Pegamos o carro forte no rádio, toca seu Jorge. Elas pira na minha Glock. Tá na mira da minha Robocop, com ela é headshot. Só sequência de role com os maloca. No giro dos artistas, de snipe na pista. Partimos pra Ibiza e trocamos pente da Glock. Tá na mira da minha Robocop, com ela é headshot. Só sequência de role com maloca. No giro dos artistas, de snipe na pista. Partimos pra Ibiza e trocamos pente da Glock. Salve! Esse é o beat do DJ Glenn. Pac, tudo é assim, os inimigos tremem. DJ Glenn. DJ Glenn. DJ Glenn. DJ Glenn. DJ Glenn. Salve! Milha, pega a visão, acabei de chegar aqui na festinha do Capeno. Só que é o seguinte, proibido filmar o tanto de segurança. O Bololô vai filmar, é tudo que você já sabe como o pai é, né? Tamo junto, tudo voado, bagulho falou, bagulho de muita mulher. Mas sai de segurança, tamo junto. E aí, rapa, salve, bandido. Tá aí, cheguei numa festa aqui, mas nem pode entrar com o celular. Poxa, vou ter que deixar o celular na porta logo nós, mas tá tranquilo. Eu conto pra vocês depois como é que foi. Firmeza, meu parceiro? É nóis, cuida dessa jarra aqui. É nóis.